Eis que vem a palavra, Senhor, sobre as terras de aflição. Filisteus em desespero, clamor de toda nação. As águas do norte se levantam, transbordam como torrente. A cidade se enche de lamentos, gritos de um povo doente. A espada do Senhor, até quando em silêncio retorna a tua bainha? Descansa em teu poder imenso. Cidades em ruínas, mas em ti a salvação. Nosso clamor se eleva a ti, nossa oração. Os filhos clamam aos pais, mas a fraqueza os impede. No estrondo das rodas, a dor em cada sede. A calvície que assola Gaza, Asquelon já não se ergue. Até quando a destruição sobre os fracos se entrega? A espada do Senhor, até quando em silêncio retorna a tua bainha? Descansa em teu poder imenso. Cidades em ruínas, mas em ti a salvação. Nosso clamor se eleva a ti, nossa oração. Como pode estar quieta? Tua voz não se cala. A ordem que nos guia, a esperança que não falha. Filisteus, ouçam o aviso. O Senhor é nosso escudo, nele encontramos abrigo, segurança em meio ao turvo. A espada do Senhor, até quando em silêncio retorna a tua bainha? Descansa em teu poder imenso. Cidades em ruínas, mas em ti a salvação. Nosso clamor se eleva a ti, nossa oração.